escuro lá fora, quase meia-noite. Está frio lá fora, cansado de séries. Não consigo dormir, nada novo no mail, no Twitter ou FB. Jaqueta black, sapatilhas blacks. Eu vou me perder no escuro no meio dessas ruas. E na esquina boys falando de girls e de futebol. Mas eu prefiro ir para um lugar com luar e brisa para um espírito. Meu olhar sobre o mar, tua pulseira com teu número desde a última festa do verão. Diz-me se pensas em mim. Diz-me se pensas em mim.